Esse CD é mais uma produção com a marca Fabiano Tailandense. Banda Top 7, a mais romântica. Eu não posso viver sem te amar, sem sentir o teu corpo coladinho ao meu. Você só pra mim, e não só uma noite pra chorar sem ti. Te dou a minha vida, faz dela o que bem quer. Só não faz mais sofrer quem te ama. Não me importa tocá-la, se não for pra ficar pra sempre. Acabou. Só me diz que eu sou.